brabo de verdade. Só o 351. Só aí, só aí. Ai, oi, oi, oi. Só música boa. Não quer mais entrar pela frente, só quer pegar a estrada de barro. Disse que a lombra é diferente, que o buraco é mais apertado. Deixa eu pegar no Spotify então pra eu poder mexer no celular. Ai, caralho. Que merda, mano. Como pode? Não deve ter no Spotify. Ah, será? Não deve. Deus não faria isso. É ahá ou marrá? Marrá. Ó o Decamba da Rai. Que essa interferência aí? O Harry Potter é desse... Nossa, Game of Tromba, mano! Ah, essa daqui é da hora, o Harry Potter também. Mentira, velho! Diretamente do Federal gênio. District, MC Marra aí. Tem treta nas estrelas. Cara, esse é um fanqueiro merda, vamos combinar, tem que dar uma moral pra esse cara. Novinha postou no Face, alguém me indica série nova. Já zerei o Netflix, agora tô entediada. Calma, novinha, pode ficar suave. Tem uma série brava, bem aqui no meu pendrive. Vem, vem, jogando sua entrada USB. E eu ponho meu pendrive cheio de giga em você. Vem, vem, jogando sua entrada USB. E eu ponho meu pendrive cheio de giga em você. Tu vai viciar na série, tu vai viciar na lombra. Toma, toma, toma, Game of Thrones. Tu vai viciar na série, tu vai viciar na lombra. Toma, toma, toma, Game of Thrones. Tromba, toma, toma, toma, Game of Tromba. Toma, toma, toma, Game of Tromba. O inverno tá chegando, o inverno já passou. Vem sentando na cenoura, me chama de Jon Snow. Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola. Mano, esse cara deve... Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola. Você vai começar com essa? Mas sem o feitezinho, né? Eita bongada pesada que a novinha que deu. Tá achando que é bruxinho. Quem tomou boba que tá desfizando. Eu ia procurar caçando, alguma coisa aqui, eu não lembro agora. Aqui, que minha varinha. Quer que põe um pouco de sal? Pra dar uma equilibrada. Caralho, WS. Como vamos lá, vamos mandar o primeiro treino ao copo d'água. Lembrei, diretamente de Hogwarts. Continua, vingar de leve rola. Isso pra caralho, isso. Diretamente de Hogwarts. Tô esperando você parar de falar, por isso que eu tô voltando a música. Mas eu já parei de falar. Diretamente de Hogwarts. Eu não tô falando nada. Não, eu tô falando com o Pega. Agora você falou com você. Diretamente de Hogwarts. Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve rola. Diretamente de Hogwarts. Rola. Diretamente de Hogwarts. Diretamente de Hogwarts. Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve rola. Para! Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve rola. Era isso que eu tava procurando, eu tinha esquecido. Agora volta. Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve rola. Você é muito imbecil, mano. Quando o sol tá querendo começar a música. Vou dar mais uma chance pro Pedro, tá? Não, caralho, depois você corta, acho pô. Acho que a gente vai deixa substituir pelo Rogério, velho. Mas eu tenho 51, mano. Pelo Negão, né? Vai. Pelo Negão, mano. Vai. 3, 2, 1, bebê, vem. Diretamente de Hogwarts, vingar de leve rola. Olá, homo sapiens, mulher sapiens. Está começando mais um 13 minutos e 51 com o Coletivo Insano. Nossos integrantes titulares aqui. Boa noite, Thali. Boa noite, Pedro. Boa noite, Juliano. Boa noite. Vingardio, leve rola pra vocês tudo. Oba! Oh, aliás, o Catra morreu, hein, velho? A gente tinha falado já semana passada que o Catra morreu? Não, a gente não falou. Falou porque a gente não falou ou não falou? Falamos. Falamos? Bom, falamos agora então. Catra morreu. Um minuto de silêncio. Mas não dá pra fazer um minuto de silêncio, que é 3 minutos e 51 só. Se a gente ficar um minuto sem falar... Então, meio segundo de silêncio. Foi. Já foi, já, eu falei. Acabou o silêncio. Por que vocês pararam? Eu não entendi. É que eu não consigo me conformar com essas letras, mano. Mas é da hora. Por que você não gosta de funk, cara? Eu achava que você era mó funkeiro. É, não é uma... aquela coisa de cabeceira, né? Você põe ali... Ah, a foto do seu MC, tá ligado? Faço pasta, né? Lembra das pastas? Você não curte um funk assim, não, tipo no busão, assim, ó? Você tá no busão, tem gente que gosta, às vezes. Tá no busão, aí você assim, não põe o fone, tem que ser um negócio bem... Ou no metrô, não, às vezes até com fone mesmo, mas aí você consegue ouvir, né? Tá muito alto, assim, você consegue... Tem gente que consegue 6 horas da manhã, mano, ouvir funk. Ouvir um funkzão, assim, pra dar uma relaxada e tal, olha lá. Você ouve, tá ali. Acordo assim. Nossa. Eu acordo, já coloco funk. Não, eu sou Sepultura, aí depois vai mudando a música. A música a música do despertador do celular da Thalia é Bumbum Tantã. Exatamente. É isso? Eu já acordo rebolando a raba. Já acordo. Olha aí, rebolada. Falando em transporte coletivo, esses dias eu tava no busão, aí eu vi um adesivo num carro. Que eu achei curioso. Parece você dando risada. O adesivo do carro tava assim, ó. É, e o step deste carro já foi roubado. Você entendeu? Sim. O cara já tá anunciando que foi roubado, que é pra, tipo, não, ninguém tentar roubar, tá ligado? Segura um pão, mano. Eu pensei, daqui a pouco você vai começar a ver carro andando com duas rodas só, porque as duas outras rodas já foi roubado. Step... Não, roubar duas rodas. Duas rodas, que é do lado da guia, né? Do lado da guia, sério mesmo. Mano, por que os caras usam duas rodas, velho? Roubam duas rodas. É ridículo isso. Roubaram as quatro rodas. Parece episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Você não lembra? O pior de tudo que foi que ele não viu que tinha roubado as rodas, tá ligado? Eu entrei na Belina e tentando fazer a Belina pegar a mão de Pera, mas os caras roubaram a roda da Belina? Não, da Belina não. Ah, que susto, velho. É, você é louco, mó trampo pra procurar três furos ainda, velho. Você tá maluco, velho. Aí tinha uma roda de Belina. Eu assim tentando fazer a Belina pegar. Belina, né? Aí eu só ouço assim, ó, mano, te juro. Nossa. Aí quando mano. Eu olhei assim, o carro tava do Murilo, tava tipo meia banda assim. Foi o carro do Murilo que roubaram? Foi. O Classe A? Não, foi do Etios. Puta. Nossa, sério, mano? É, mano, aí eu vi assim, falei, ih, mano, aconteceu alguma coisa com o carro do Murilo, tio. Deve ter estourado o eixo, alguma coisa com o carro, tipo, tá tenso, mano. Sério, tadinho. Que mancada, mano. Só mó corre pra pegar dois pneus. É, imagina. Puta que... Os caras roubaram o step junto. Os caras roubaram o parece seriado, pneus. Né? Puta que coisa merda, velho. Ah, do João, mano, do João caras... aqui na porta da minha casa. Roubaram as quatro rodas, velho. Os caras estão montando o carro aos poucos. Deixaram tá o carro no... deixaram o carro nos macacos, mano. Ainda não tive dinheiro pra comprar as rodas. Foi foda. Aqui na vila. Aqui, mano, aqui outro dia os caras roubaram as duas portas. As duas da direita. Que as da esquerda eles já tinham, tá? Eles tinham roubado de um outro. Os caras são, mano. Que brisa é essa? O carro tinha uma porta de uma. Cada porta mas de uma cor. E aí, eles nunca ouviram falar em desmanche, né, velho? Vai no desmanche. Você acha lá a peça que você quiser, né, velho. É um transtorno, cara. Tipo, bagulho chato. Putz, eu imagino, velho. Eu imagino pra caralho. Não, eu imagino, o foda era fazer a Belina pegar, velho. Mas essa piadinha nem é minha. Tem um. É, o Terça Insana. Lá nos primórdios da internet, o Terça Insana colocava as paradas no YouTube, assim, e tinha um personagem que era o Eu Fico Puto, que ele falava que roubaram as rodas dele, e ele falava, pô, os caras estão montando o carro aos poucos. Nossa, que absurdo. Né? A que ponto chegou? Não, brasileiro é muito criativo, cara. É muito, muito top. E aí, Thali, boa noite, tudo bem? Vamos pras notícias, já que estamos aqui no 3 minutos 51? Vamos. Você quer falar da notícia que a mulher tinha uma tartaruga na buceta ou você quer outra? Ai, fala vagina. Ai, pode ser essa. Fala periquita. Fala vulva. Fala vagininha. Fala periquito. Você que leu a notícia inteira recentemente, fala aí pra nós. O que aconteceu? Como pode, né? Peraí, eu tô abrindo que eu não lembro. Não, mas pra mim você já tinha lido já. Eu recebi essa notícia hoje. Então, não, é que... Da tartaruga. Você recebeu porque eu que te mandei, o não, animal. Não, eu recebi notificações. Ah, você recebe notificações. Você é o cara da notificações. Você é tipo... Aí ele vê que é a gente e ele fala... Ah, sim, aqui do Coletivo Insano. Informadinho. Eu recebo notificações. Tem assim, a compostura aqui. Compostura. Nada, tá ligado? Compostura. Tem compostura. Você tá com uma bela compostura hoje, hein, Pedro? Parabéns. Qual a diferença de postura e compostura? É, porque compostura é que você está junto com a postura. Por exemplo, você sai pra jantar com a postura. Aí você está com postura. Quem é a postura? Mulher do postura? Nossa, vamos pra notícia depois dessa piadinha de... Notícias! Vai, Thali, é com você. Notícias, você legais. Você lembra do Notícias Populares? O Pedro é da época, né? Do Notícias Populares. Notícias Populares. Tinha um programa também, né? Tinha um programa na TV também. Dizia que o Notícias Populares era tão forte que se você torcesse o jornal, saia sangue. Virou gazeta. Tenho meia hora agora. Tem meia hora? Que é, ah, não, segue sim. O estilo, perfeito. Segue o estilo, segue o estilo do Notícias Populares. Como é que chamava lá o cara? Gil Gomes, né? Também. Gil Gomes é o da Atena dos anos 90, né? O Alborguete. Tinha outro. O da Atena é o Gil Gomes. Né? Esse maluco era foda. É Gil Gomes. Como que ele falava? Ali. Aqui. Agora. É que ele fazia assim. Ele tá vivo ainda, esse maluco? Tá. Ele faz o Gil Gomes? Faz... Não, velho. Tá. Ele tá vivo? Tá vivo, cara. Ele tá Correia? Vivo, ele só tá preocupado, né? Ele Correia tá vivo eu ou tá morto? De todas essas paradas. Ele Correia morreu. Morreu. A Hebe tá vivo ou morto? O Eli Correia morreu, velho. A Hebe tá viva. Gente! Oi, não, gente! A Hebe morreu. É, o Eli Correia vende aliança, não era ele da Casa das Alianças? Casa das Alianças. Não tem essa referência. Eu acho que é isso. Eu acho que ele era do Oi, gente, não era? Da onde? Oi, não, sim, gente. Esse era o bordão dele, exato. Esse era o bordão dele, mas ele vendia umas Casas das Alianças também. E também a... Existe Casa não das sei Alianças? O que, Atalaia. Castanhas do não sei o que, Atalaia. Você lembra do Vienna Hair? Vienna Hair era no Ratinho. Vienna Hair, que legal, deixa seu cabelo natural. Vienna Hair, Vienna Hair, é bom pra homem, é bom para mulher. Mac Collar é legal etiqueta pra caralho. Etiqueta sem nome. Collar. É Mac Collar. E a notícia, como é que vai? Adesivos. Ah, é, quem sabe onde tem Mac Collar no sorvete, no shampoo, na bola, no chocolate, a etiqueta que cola, até no tubo de cola, no vidro do carro, na parede da escola. É, é o que é. Foi assim. Foi. Foi aí que eu falei, olha, cara, eu quero fazer isso. É, pra isso que eu nasci. Comercial. Falou o quê? Etiquetas adesivas? Não. Ser cantor. Ser cantor. De comerciais da McCall. Não, mas o cara que fez esse jingle aí deve ter ganhado uma grana, viu, velho? Melhor jingle. Eu não me lembro de gente, velho. É igual o A Pra Cur, lembra? A Pra Cur, Pra Curar, Pra Curar, A Pra Cur. Eu não lembro desse jingle. E o Doriu. Tomou dor, a dor sumiu. Tá vendo? São jingles e bordões assim, inesquecíveis, cara. E do Cepacol, lembra do Cepacol? Ela dá Bombril também. Eu gostava do Todd. Todd já gostou do Fortificar Econômico. Todd já gostou do Fortificar Econômico. É, isso eu não lembro. Tá bom, pode falar a notícia? Não, mas esse é bem velho. Mas tinha o Nescau, Energia que dá gosto. Do quê? Energia que dá gosto. Energia que dá gosto. Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. Não, mas tinha... Beabá, bebê, baby... Comercial bom era de cigarro. É, os comerciais de cigarro. Eu achava que era do Ari Fontoura, o biotônico. Por quê? Lembro que, nossa, o bagulho era muito biotônico. Foda. Era qual que era a relação com... Os comerciais... Nha, nha, nha, nha. Então, mas qual que era a relação do Ari Fontoura com... Ah, tá. Biotônico Fontoura. Fontoura, é verdade. Agora que eu... E eu achava que Yakult era do Chirota. Então, em Arona, nas Ilhas Canárias da Espanha, uns médicos ficaram boquiabertos porque chegou uma mulher lá. Boquiaberto. Com muitas dores na prictinha. Peraí, ô Tari, como seria uma pessoa boquiaberta? Faz pra nós. Obrigado. Vocês não vão ver? Assim mesmo. Não, não, foi do jeitinho que você fez mesmo, tá certo. Pode continuar. Tá bom. Aí a mulher chegou reclamando de dor, fizeram uns exames e descobriram que ela tava com uma tartaruga dentro da vagina. Aí chamaram a polícia, né, interrogaram a mulher, perguntaram o que tinha acontecido. Aí ela disse que tinha saído para beber na noite anterior com um grupo de amigos e não tem ideia de como o bichinho foi para lá. Ela só sentiu dor e foi no médico. Aí ela foi tratada da infecção e liberada, mas infelizmente não falaram o tamanho da tartaruga, porque eu tava muito curiosa pra saber como isso aconteceu. Não, eu tô pensando que pode ser aquelas tartarugas de aquário, né? As pequenininhas. Mas eu acho que ela foi nadar pelada E aí um filhotinho de tartaruga entrou ali. Ou ela ficou, véio, sei lá. Dilatação, hein? Ah, vai saber o que tava acontecendo. Ou pode ser que ela foi beber com amigos. Porra. Na Ilha Canária, na Espanha. Vamos ficar pelados? O europeu gosta de ficar pelado na praia, né? Então deve ter acontecido alguma coisa. Uma tartaruga poder entrar dentro da caverna, filho. Se ela tava deitada com as pernas abertas, o bichinho falou, caverna. É, entrou lá. Recém-nascido, né? Nasceu, tava procurando a saída. Sei lá, mas ainda bem que foi o, tipo, um dia, né? Já pensou se ela só descobre meses depois, aí tem uma família de tartaruga, tipo, a tartaruga bota ovos. Um ovo, né? É. Eu ouvi uma história uma vez que a... As pessoas têm mania de tomar o Danone assim, lamber a tampa, né? Você tira a tampa do Danone e lambe. E teve uma mina que ela lambeu a tampa e cortou a língua dela. Na tampa tinha ovos de barata. E aí cicatrizou a língua dela, só começaram a criar baratas dentro da língua dela. Ah, é história de internet. Se tá na internet, é verdade. Se tá parece internet, história de vó, pra você não fazer porquice, sabe? Mas todo mundo lambe a tampa do Danone? Eu nem tomo mais Danone, falar a verdade. Eu não como Danone, eu não gosto. Que nem, eu comia muito sucrilhos antigamente. Não, não tenho nem paciência pra isso, né? E um Danette. Danette eu gosto, mas não Danette, sempre. Danone. Pronto. Danone, pronto para comer. Gostoso e caiu, cremoso. Eu falei do Epacol? Falei, né? Epacol? Cepacol? Cepacol, que tinha um bocão. É. Tô tentando. Os comerciais eram legal, né? Era legal. Muito a Thali pode falar melhor disso, que ela é formada em publicidade, né? Os caras parecem que perdiam mais tempo, né? Do que... Eu acho que dava pra mexer mais com a imaginação. Você acha que decaiu? Sim, porque eu acho que a gente não acha mais graça de nada, assim. Os caras tinham liberdade pra contar história, inventar, assim, pegar mais referências pra colocar na televisão. Agora, eu acho que tudo a gente tem muita informação, então não é novidade. E também tem... Né? Eu lembro que teve um comercial do Tang, que era muito legal, que eram umas crianças cantando... E tinha umas crianças brincando sozinha no playground. E foi pro Conar. Conar é o órgão. Acabou. Ah, que bosta. Mas enfim, denunciaram porque tinha crianças brincando sozinha. Do Tang tinha o mordominho lá, que ele falava... Quero mais! É. Adorava. Porra. Como é que chamava o cara? Papel snob também. Alfredo! James! Alfredo. O menino está com cheiro. Alfredo, você não lembra disso? Mas não temos laranja. Alfredo era né, do papai gênio. Alfredo de lá. Mas não temos laranja. Tinha um dinhozinho do Alfredo. Teve a época das músicas no... Da Folha, lembra? Do jornal, que era o cara... Neuza... Quero café, que era o canal de. Era caderno de esportes do Estadão, eu acho. Não lembro. Mano, procurando isso, deu muito pouco. O Neuza. Quero café. Obrigado. E o ratinho da Folha. 3, 2, 2, 4, 4. Pode escrever, velho. Nossa. Esse aí era... Esse era da antiga também. É. Eu lembro que quando eu tive aula disso, a professora falou assim, vocês acham que dá certo? E a gente falou assim, não. Ela é, então qual é o número da folha? Aí a gente cantou ela, tá vendo? Só que vocês lembram, seus filhos da puta. Verdade. Vamos gravar o segundinho já? E mandar bala? Vamos. Tá, vamos. Segurei. Vou pausar aqui. Segundo, três, qual é a... Porra é essa, velho? Foi molejo. A gente já fez pagode 90 outro dia. E tem? Lembra quando a gente se encontrou? Fazia muito tempo que eu não via você. Ai, não sei de nada, essa galera. De verdade, não. É vontade de dar o cu. Eita! Vamos começar assim esse 351.

Só a gente só gravou três, né? A combustível tá dando um BOzinho aí. Na One Pair Hammers. Não, BO de... deu um erro de capa aí, a gente tá consertando. Então vamos lá, vamos lá. Pera aí, deixa eu salvar isso aqui. Vai lá.